5202 para 2010, o ajuste no 095 autorizado, a finalização X-Ray reporta estabilizado. 2000 pés autorizado, INS X-Ray reportará estabilizado, até 35 da Isaro. A 3170 para 2010, o ajuste no 095, livre LS, retorno estabilizado. Informa que vai seguir o tráfego da companhia 1 no 5 milhas à sua frente. Ok, ajustado no zero no 5, desce para 2000, reportará estabilizado GLS no zero. Controle, Salvador. Boa noite, Rafael Vasco, Lima, Rafael. 4520, complexo LS, chame a torre, 11895. 295-3520. Rafael Vasco, Lima, Rafael, Matheus, 5, Sérgio Visuais, na trilha da rotatória, chame o controle a 40 milhas de Salvador. Vamos lá. 120, Senegal, no 095. Autorizado por pista 10, vento 080 graus, 109. Nível de pouso 90, 3520. Delta 3170. Tá, 3170, com a LS, chame a torre, 118-95. 195, graças, boa noite. Boa noite. Motor, boa noite, Delta 3170, estabilizou a ILS, é 3170, Senegal, 095, voz de pista livre. sentido a Austin Lima Hotel. Lima Hotel, 250 Sérgio Visuais, para o nome de Chuck Spell, o ajuste no 095. Hotel. Direita 1-2-1-1-1, Santa 3-5 da Itália. Salvador, boa noite, Santa 3520. 3520, boa noite, Alfa, Juliette, portão 1-1. Alfa, Juliette, portão 1-1, Santa 3520. Alfa Juliette, portão 1-0. Alfa Juliette, 1-0. Hotel Voador, Mike, Yankee Uniforme. Você, Mike, Yankee Uniforme. Boa noite, Mike, Yankee Uniforme, está aqui no Pátio 1, posição 2. Solicito autorização para rebocar a nave para a remota do Pátio 1, posição 14. Mike, Yankee Uniforme, autorizado é Porto Alterno. Autorizado é Porto Alterno, grato, bom dia. Vila Mugambo, Oscar Lima Hotel. Oscar Lima Hotel, chame a torre 11895. 195, Hotel. Oi, boa noite, Oscar Lima Hotel. Oscar Lima Hotel, que negão 095, no forte, curta, sinal para fusão 17, Oscar Lima Hotel. Hotel. Alce Lima Zé? 090 graus, 9 nós. É. Acho que o hotel autorizado pouso em pistão no 7, vento 090 graus, 09 nós. Adá. Eu acho ali motel no solo aos 38 com o seu pátio. Sim, cara. Apesar do back track, eu ligar a senhora está, você vai seguir o estacionar, boa noite. Salvador, bom dia, Mike, Yankee Uniforme, finalizado reboque, até o gate número 14 aqui do remoto patiano. Grato, bom dia. Gente, bom dia, Mike, Yankee Uniforme. É. Positivo. Médico. Salvador, bom dia, até 3520, informação Delta, tá no 11. na escuta? Nível 350 autorizado aqui, permanece a autorização e aposto pronto para pushback nesse momento. Ok, então 350 vai chamar o outra 35, por exemplo. táxi 135-2S. Tomando o táxi 135-2S. O táxi 135-2S está com 97 a bordo. O 97 a bordo, confirmo a seletinha e autonomia? Maceió, 2 horas e 23. Sente táxi 3W e Apache, Índia. Ponto de pera na pista 1-0-2-18-9-5, ajuste ao chifre 1-0-1-4. Pátio Índia, ponto de espera 0995, 1014, 3520.